E é desse jeito, é mesmo, é? Por que é mesmo? Calma, seu Cid, a pergunta foi simples. É porque acharam um tempero venusiano no meio das suas coisas. Você sabe que isso aqui não é legal nessa parte da galáxia, né? Era só pra consumir, só alimento mesmo e pronto. Não, tudo bem. A gente vai pensar no seu caso. Vamos ver, e o senhor tá dispensado. A gente te liga se precisar de alguma coisa. Eu vou continuar colaborando. Muito obrigado pela sua disposição. Ai, já vi que achar o melhor candidato vai ser uma tarefa árdua, viu? Ai, ai, sem a Holly pra ajudar. Pode mandar entrar o próximo. Seja bem-vindo à entrevista para piloto da Interlúdio. Você pode se sentar aqui agora. Muito obrigado. Deixa eu ver, candidato 367/72. É, Eliseu? Eliseu. Eliseu, certo. Eliseu do quê? Jor-El, né? Eu vim de Marte, de Gries, de outra galáxia. Tô vindo da Austrália, só ver os golfinhos lá, as baleias, o sapinho australiano. Ele é muito bonito. E a gente achou todo lugar, todo ser vivente. E agora nós queremos ir pra todo infinito. Ei, vamos pra lá cantar hino. Cantar hino? Não tenta explicar não, deixa isso como tá. Você disse que veio de Marte, que fica em Griese. Como é esse lugar aí? Ah, lá tem comida, tem água, tem peixe também, o Aquaman, o aquático. Tem de todo ser vivente lá, barbudo, cabeludo, peludo, tudo. Eu não entendi muito bem, onde exatamente fica a Griese? Outra galáxia, a galáxia Zoom. Tem bastante planeta lá, é tudo branco os planetas, e é muito enorme, maior que Júpiter, Saturno, Netuno. Não, o senhor parece viajado, entendi, assim, tem bastante experiência aí explorando o universo, mas como é que você viajou isso tudo aí? Me explica. Eu tenho minhas naves, tenho 1 bilhão de naves, ela transforma igual os Transformers. Ok. Muito obrigado pela sua presença, seu Jor-El. Jor-El. Que seja. Pode ir. O senhor tá dispensado. Qualquer coisa a gente fala com você. Uai, quem era o maluco que saiu aí? Ai, e aí, Alexu? Como estão as entrevistas lá? Eu espero que estejam melhores do que estão indo aqui. Não, quem dera. O último que entrevistei tentou me morder. Eu mandei chamar a segurança e ele mordeu o segurança. Foi uma confusão danada. Tá todo mundo na enfermaria agora. Senta aí, parece que a gente tem mais um. Senta logo aí que você me ajuda aí. Tô um pouco sem paciência com aquela figura que aparece aqui. Você que manda, chefia. Pode mandar entrar o próximo candidato. É senhor Jamil, né? O senhor pode sentar, senhor Jamil. Jamil Fontes, 65 anos, serviu na Aeronáutica Brasileira, é piloto de reserva, boas qualificações. E aqui tem mais um monte de ponto positivo na ficha dele. Pois é, achei interessante o fato de um senhor de idade querendo se candidatar pra vaga. Senhor Jamil, o que levou um homem como o senhor a se candidatar a piloto da Interlúdio? Fala aí pro senhor um pouquinho sobre o senhor, sua história. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, de criador de boi, cacau e café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 8 anos na escola, eu já lia e escrevia. Fui suplente professor de português com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, eu já era professor de ciência. E tô aqui para junto com vocês, ajudar na medida do possível. A gente não vai prometer nada antes de chegar lá. Tudo bem, diz aqui que o senhor é poliglota. Quais línguas você fala? A gente tem a especialidade da gente, né? Que é a língua da japonesada. Primeira, segunda e terceira geração. Por exemplo, agora já são 20 horas e uns 15 minutos. Aí eles vão falar, camboiá. Ou seja, boa noite, no caso, pra quem não entende. Até aí tá tudo certo. Por exemplo, nós aqui, nós estamos o Ichi, o Ni, o Shan, o Shigo, o Rokuriti, o Ratikyu, Diu, Diu Ichi, Diu Ni, Diu Shan, Diu Shi, Diu Go, Diu Roku, Diu Rati, Niju Ichi, Niju Ni, Niju Shan, Niju Shi, Niju Go, Niju Rati, Niju Piu, e San Diu. San Diu Ichi, San Diu Ni, San Diu Shi, San Diu Go, San Diu Roku, San Diu Rati, San Diu Kyu e Shiriu. Shiriu Ichi, Shiriu Ni, Shiriu San, Shiriu Go, Shiriu Roku, Shiriu Rati, Shiriu Kyu e Godiu. Sabe que outro idioma? Castelhano, La Paloma. La Escuela, e La Pueso, e La Mone, La Quioque, La Fueste, La Fiesta, La Penas, Comiciata, La Leticia. Dispensa ele. Calma, capitão. Talvez ele saiba mais alguma coisa. Sério aí que nós podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, We is me pretty or I love you, I like you. Baby. E love, e shalom. O senhor tem razão. Seu Jamil, o senhor está dispensado. É só aguardar o resultado. Nós entraremos em contato. A paz seja convosco em Labetel, na salão da casa de Deus. Tá bem, obrigado pelo senhor ver até aqui, né? Areixo? Oi. Sabe me dizer se o Júlio tá livre? Acho que tá sim. Então manda chamar ele aí que a gente tem essa vaga pra ele. Demorou, vou chamar. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos, eu sou Ace Barros, o seu capitão. Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um Multiverso X. E hoje, na ausência da Holly que desapareceu... Deve estar em algum lugar nessa nave escondido, mas eu ainda não encontrei. Aqui comigo, me auxiliando, o meu artilheiro, o senhor Simeão. Tenho mesmo que fazer esse papel, senhor. Não é claro que você tem que falar hoje, eu trouxe você aqui para isso. Então, cumpra o seu papel hoje, cumpra suas ordens e apresente quem está aqui conosco. Conosco aqui neste programa está o sempre presente, Areixo. Olá, Simeão. Olá, Ace. Olá, pessoal. É só isso? Já posso ir? Ah, vai ser mal educado. Vai deixar de apresentar os outros convidados? E também o recém-admitido na tripulação, Júlio Barcelos. Olá, gente. Tudo bem? E para que estamos aqui hoje reunidos? Isso não estava no script. Que pariu. Diz a gente não sabe dar o valor até perder essa cidadã. Saudades, Holly. Volta, Holly, hashtag. Hoje estamos aqui reunidos para mais um relatório de explorações, onde trazemos as nossas indicações para vocês. Vamos ao que interessa, que são as nossas indicações de hoje. Aqui estamos e vamos lá. Vou fazer o papel de bom anfitrião e começar pela minha indicação. A minha dica de hoje é um jogo disponível para consoles e também para PC. Senhor Simeão, de qual jogo estou falando? Capitão, minha participação aqui não já tinha acabado. Que jogo é mesmo pra eu falar? Diga aí. Tá. Tenta me ajudar não, tá? Aí volta lá pra partilharia, se alguma coisa estiver ameaçando a gente, você dispara. É melhor, melhor. Você como ajudante tá me saindo muito mal. Tá, o jogo. Falarei hoje sobre Saints Row. Mais precisamente, sobre Saints Row 4. Vocês conhecem o jogo? Não conheço. Essa parte de games eu fico devendo muito. Eu, na verdade, eu ouvi já umas duas pessoas falarem bem dele, só que eu ainda não joguei. Ah, tranquilo. Vou falar aqui pra vocês que, como eu disse lá nos primeiros episódios do podcast, eu estou recuperando a minha vida de videogames e jogos, essas coisas, agora. O computador me permite que eu possa jogar alguns desses jogos que eu perdi. Porque eu tô afastado desde a geração do Super Nintendo, fora alguns jogos que eu joguei com emulação, eu não sabia o que era jogar de verdade. Saints Row é uma série que começou lá em 2006 para Xbox 360, mas ele é um jogo de ação e aventura em mundo aberto. Significa que você tem um cenário imenso para você explorar as possibilidades. É um jogão naquele bem estilo GTA, e não dá para a produtora, a Volition, negar essa influência. Vou tentar resumir o que é a série Saints Row sem precisar entrar muito em detalhe nessas coisas, que às vezes isso fica chato. Não quero parecer didático demais. Tem gente que joga GTA pela história, quer conhecer, quer explorar a história, aquele universo, aqueles personagens, ver a conexão entre um personagem e outro, onde a história se conecta. Tem gente que quer jogar só pela pura diversão, usar os mods, aquelas coisas ali, para ficar um jogo loucaço. Quer pegar um carro e sair atropelando os outros, quer fazer aquelas maluquices. E Saints Row vai exatamente nessa outra parte do GTA. É um jogo muito, mas muito pirado. A história do jogo, desde o seu primeiro, não faz o menor sentido a progressão do jogo. No primeiro jogo, você é o protagonista, que é pego no meio de uma briga de gangues, e você embarca nessa maluquice e entra pra uma gangue, que é o The Third Street Saints. Que o primeiro jogo é isso, é você um membro de uma gangue que vai brigando por território, vai ganhando novas armas, ganhando dinheiro. Só que a coisa sai meio da realidade, assim, acontece muita maluquice. Chegando até o quarto jogo, que é o Saints Row 4, que eu quero falar especialmente dele, em que você, aquele membro de gangue lá do início que progrediu com aquilo, torna-se presidente dos Estados Unidos da América. É, um negócio bem inusitado, mas em termos de jogo, dá pra você imaginar de tudo. Mas um membro de gangue se tornando presidente dos Estados Unidos? Não, calma, isso é. Dá pra imaginar de quase tudo, até você ver pronto e ver o que ele espera que você faça ali, aonde que você pode chegar ali com aquele personagem. Mas o presidente é membro da gangue? É membro da gangue? É isso. Você, nos jogos anteriores, o personagem e a gangue ia progredindo, a escala de controle. Começava lá naquela cidadezinha fictícia, chamada Stillwater. Aí ele começava lá crescendo o império dele, prostituição, drogas e bebidas e coisa mais maluca. E até salvar o planeta, praticamente salvar os Estados Unidos. E se tornar o presidente. O início do jogo já é absurdo. Você começa em meio a uma missão para impedir terroristas de dispararem um míssil nuclear nos Estados Unidos da América. Nessa missão, que é onde você aprende, para quem nunca jogou, pega o tutorial do jogo, você vai vencendo os inimigos até chegar no silo de lançamento do míssil e não consegue impedir o lançamento. Então você se agarra ao míssil e tem que desativá-lo em pleno ar, ao som de I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith. Começa a ficar meio câmera lenta e você, enquanto você tá escalando o míssil, começa a tocar aquela música lá. I don't wanna close my eyes. Tá ligado? Não. Não, isso daí me lembra muito, meu. A primeira cena do Deadpool, que começa que ele tá também lá no meio do carro caindo, quebrando uma musiquinha de fundo. O jogo parece ter uma jogada bem comédia. O jogo tem totalmente essa loucura, sim. Por isso que ele é um jogo para maiores. Mas isso aí. Eu ia falar a parte da música, assim, até que não tá tão louca, não, porque. Eu lembro quando eu jogava Need for Speed um pouquinho, tinha mais tempo, eu tô lá correndo da polícia e colocava aquelas músicas lentinhas, de baladinha, não, mas, e tava fugindo. Não, mas aí era. Sim, então. Mas aí era o jogo que colocava automaticamente ou te dava a opção de você escolher as músicas? Não, eu dava a opção de eu ouvir as músicas que eu já tinha no computador. Mas nesse caso. Aí, nesse caso, não. Ele já faz parte da cena. Nessa cena vai tocar essa música. Ele é pra ser cômico. Ele tem essa pegada cômica mesmo. Ele é sem noção. Aí você consegue desarmar o míssil. Ele explode lá no ar sem a ogiva nuclear, é claro, e você faz seu salto de volta pro solo. Aí passam-se meses e você está na Casa Branca, no comando das coisas todas lá. Você, como presidente, você vai. Você pode usar o personagem base, que eles já dão, que é um cara lá, um homem. Ou você pode personalizar o seu personagem, que isso é uma das partes melhores possíveis, já que o Saints Row não se preocupa tanto com isso. O personagem não tem nome, todas as interações com os personagens, com os NPCs, com os personagens coadjuvantes, é sempre pelo nome de boss. Você é o chefe, você é o boss, sempre vão chamar boss, boss, boss, e ninguém vai chamar você diretamente pelo nome. Então, se você fizer um personagem homem, se fizer uma mulher, se você fizer de um palhaço, que você pode personalizar, você vai ser um palhaço presidente dos Estados Unidos, e pronto. Isso faz parte da falta de noção do jogo, você pode personalizar ele da forma que você quiser. E o meu personagem era nada mais, nada menos que Graciane Barbosa, a mulher de Belo. Nossa. Mas a alteração que você dá, a personalização, é só pro nome ou o personagem todo dá pra poder mudar não. A fisionomia, roupa? Não, dá pra mudar tudo. É porque eu não sei onde que eu vou achar o print aqui. Eu cheguei a mostrar pro Erichu. Era uma mulher, eu fiz uma mulher alta, extremamente musculosa, uma morena igual a Graciane Barbosa, filho. Tava as duas, uma do lado da outra, eu demorei pra reconhecer quem que era quem ali. Tava parecido assim. Só que no início, ela tá lá vestida de terno e gravata lá, porque ela é presidente dos Estados Unidos, tá lá andando pela Casa Branca. E a Casa Branca é uma zona. Lembrando que o presidente é um líder de gangue. Zona, zona mesmo? Sim, lembrando que ele é um um líder de gangue e o jogo é todo malucão, a Casa Branca, na gestão do boss, é ao estilo Saints Row. Ela é uma zona, mas uma zona mesmo, tendo strip club dentro da Casa Branca. Você tá indo para o Salão Oval lá, até chegar lá, você passa por um pedaço da Casa Branca que tá lá o povo no strip club, a mulher lá no polidense, o povo lá sentado, luz de boate, ambiente climatizado. Você passa depois por um corredor e tem congressista tentando empurrar projeto de lei, aí você responde positivamente ou pode agredir o cara, você pode dar um soco no congressista se discordou, tem outro fã lá que tá querendo coisa demais, você discorda com ele, aí começam a apresentar os coadjuvantes nesse período. Você conhece 15, que é a nerd lá, que a casa acaba sendo essencial durante o jogo, que era a secretária praticamente, mas ela que é a hacker, ela que ajuda em tudo nessa parte tecnológica, e alguns outros personagens que aparecem no indicinho e depois voltam ao decorrer do jogo. Mas esses personagens fazem parte da história toda que foi criada desde o primeiro lá, e algumas citações que acontecem no decorrer do jogo citam acontecimentos anteriores, mas não atrapalham em muita coisa não, que você consegue entender a história. Mas aí, indo pro Salão Oval, você descobre que o mundo está sendo atacado por alienígenas. E você, como presidente nos Estados Unidos, você tem que defendê-lo. E a Casa Branca é invadida e as pessoas começam a ser abduzidas. Nossa, o negócio é uma loucura, é uma zona mesmo, é o jogo todo, né? Mas eu disse que o jogo é uma loucura que só, mas ele é muito divertido se jogar. Você é a única pessoa que pode começar a deter a invasão do Zim, você começa, pega umas armas no meio, vai na sala oval, aperta um botão e nas paredes destrava um armamento para você começar o combate. Você tem a possibilidade de pegar desde uma pistola até uma bazuca e você começa até chegar do lado de fora, onde do solo dos jardins da Casa Branca aparece um canhão enorme para você disparar contra as naves alienígenas. Isso é só o início do jogo. Ele é para ser B10 o tempo inteiro, né? Um canhão no jardim da Casa Branca. E isso, aí você dispara contra algumas naves e a nave do chefe chega. E você é levado para... Levado não, você vai de algum jeito correndo pelo canhão e pula, invade essa nave para lutar contra o alienígena. Só que você não, apesar de você tentar, porque você se esforça, você sai na mão contra o alienígena, que tem pelo menos uns 2,50 m, que ele é bem alto, você não consegue vencê-lo na mão e ele te desacorda. Daí que o jogo pira mais e mais. Você acorda em outro planeta. Não, você acorda numa casinha normal, vestido com uma roupa no estilo anos 50, com um óculos enorme, tocando uma musiquinha tranquila, anos 50. Seu personagem só anda, parece que tá dançando, parecendo animação da Disney. E vai andando, desce, fala com a sua esposa, recebe um café da manhã, e depois você tenta sair de casa e pega seu conversível pra ir até uma passeata lá dos apoiadores, do governo e tudo mais. Só que você recebe um contato de 15 para que você perceba que esta realidade tem algo errado. E aí que o jogo fica mais louco ainda. Você está em uma realidade simulada. Os alienígenas, você descobre depois, quando você consegue se libertar disso, os alienígenas pegaram a população da Terra e estão usando como Matrix. Que bota Nossa. A pessoa naquele casulozinho, você está em animação, você está em uma realidade simulada, você está vivendo de uma coisa no computador. Aí você se liberta e depois você tem que libertar 15, o corpo físico dela, porque ela mentalmente já está livre. E à medida que você vai liberando umas pessoas, você pode ir fazendo as missões de mundo normais ou ficar andando pelo mundo aberto, fazendo loucuras e missões secundárias. E o jogo é, como eu disse, é um jogo de mundo aberto. Você pode explorar a cidade toda, vendo as lojas, arrumando dinheiro, batendo nas pessoas na rua, roubando carro, ou seguindo as missões, que essas missões, além de liberar os personagens secundários, você vai progredindo na história. À medida que você progride, vão sendo liberados para você poderes para você usar na realidade alternativa, fora das missões que acontecem fora dessa realidade. Você não tem nenhum superpoder, mas dentro você pode ter super velocidade, super força, você pode disparar bolas de fogo, você pode chegar num momento que você praticamente voa. Tem um momento que sua velocidade é tanta que você sobe correndo na vidraça dos prédios. Você não precisa mais saltar. Primeiro você vai super salto até chegar lá em cima, depois você consegue correr e tudo mais. Você destrava diversos poderes, e um poder mais bizarro que o outro. Fora que as armas também, em determinados momentos, chegam a ser bizarras. Tem uma arma que ela dispara dubstep. Como assim? Como assim? A arma começa a tocar um dubstep e as pessoas, o inimigo, começa a dançar até morrer. Ai, ai, ai. Tem uma das opções de arma que você começa com um bastão para você bater, um bastão de beisebol, ou você pode ter uma prótese peniana de plástico e bater nos seus inimigos. Você falou da arma de dubstep, eu falei, é uma evolução daquela cena clássica de faroeste, né? O cara saca o revólver e vem atirando no pé do outro, agora dança. Não, e cada um atira no pé pro outro e pulando. Eu já... A arma de dubstep. Não. O cara vai dançar até morrer. Pra mim, eu já lembrei de algo, sei lá, nada a ver. É um morto muito louco. Pegava, levantava assim, tinha música, começava a dançar, sei lá. E isso é a loucura que o jogo tem. Ele vai até o final, normal. Não vou ficar contando a história do jogo todo aqui. Quem quiser ver um pedaço do jogo, tem diversos vídeos no YouTube aí, gameplays e let's plays, o pessoal jogando o jogo inteiro. Dá pra ver os primeiros 15 minutos, ver como é essa maluquice em funcionamento. Mas a progressão do jogo é essa, e você não é obrigado a fazer. Se você quiser só jogar aquela maluquice, que tem gente, como eu disse, tem gente que joga GTA só pela zoeira. Você não precisa, você pensando assim, você não precisa pôr nenhum cheat code nem nada pra liberar superpoder. O jogo lhe proporciona essa maluquice. Você tá entendendo? Você progride e você já tem super velocidade, super força. Você pisa no chão e causa terremoto. Você taca a bola de fogo na galera. Você congela as pessoas. Tem o poder de jogar gelo nos outros. Eu tô imaginando assim... jogador, você quer fazer isso? Faz, pode fazer. A gente não vai te proibir, não. Fica à vontade aí. Te dá liberdade total pra fazer tudo. A zoeira toda. Mas lembrando que... O jogo, como um jogo de mundo aberto, segue a mesma lógica do GTA. Quanto mais destruição você faz, o seu nível de procurado sobe. E os alienígenas percebem que você está fazendo algazarra na simulação deles e começam a lhe caçar. Mas quando você começa a ter muito poder, no início você não consegue enfrentar muito alienígena, não. Seu nível de procurado ser muito alto é péssimo para você. Mas quando você tem praticamente todos os poderes liberados, você consegue fazer o que você quiser no jogo. Podemos dizer que o jogo é praticamente um GTA com superpoderes? Isso, ele é um GTA com superpoderes, e mais que isso, ele é... Mais escrachado. Ele é um jogo escrachadíssimo. É tipo, se você pudesse ter um universo Deadpool, você teria... É Saints Row, totalmente. Você tem violência, você tem sexo, você tem maluquice, porque o jogo te permite ser maluquice. Você pode botar seu personagem em roupas ínfimas, você pode entrar num strip club lá. O jogo permite cada maluquice. Você pode andar pelado, só que ele bota um mosaicozinho nas partes íntimas. Você personaliza o seu personagem o tempo inteiro, se você quiser. Você quer botar uma roupa de super-herói dele, você vai até uma loja tal, personaliza seu personagem daquela forma. Por falar em personalização, lembrei de uma coisa assim. E o jogo disponibiliza gratuitamente para quem ainda não jogou, quem quer jogar qualquer coisa, tanto na Steam quanto acho nas versões de console, uma prévia que você pode personalizar seu personagem e já deixar salvo. Se você comprar o jogo eventualmente, você pode baixar aquela caracterização e já poupar um tempo. Se a pessoa só quiser brincar de fase, de ficar vestindo o personagem, criando o personagem mais louco possível, pode. E o site, você pode disponibilizar não só para você, para qualquer outro jogador. E o site tá cheio. Você encontra Papai Noel, você encontra Hulk, você encontra Mulher Hulk, você encontra Arlequina, Coringa. Você acha a personalização que você pensar, alguém tentou fazer. Meio que te poupa o trabalho, né? Às vezes você pega e vai... Se você já tá pensando em alguma coisa que já tem ideia, é só pesquisar lá e usar, né? Você não vai enjoar fácil, né? Hoje eu quero sair de Coringa. Hoje eu quero sair de Super-Homem. Aí já tá pronto lá o template. É só aplicar e pronto. Pode. E aí, e o jogo é isso. É você tentando, libertando seus amigos da simulação e retomando, aos poucos, o controle da cidade virtual ali. Você... Dentro da simulação, quanto mais poder você ganha e quanto mais missões você faz, você vai ganhando aquelas áreas para você, assim. É como se você libertasse as outras pessoas comuns da simulação e elas pudessem te ajudar. Claro, todas elas têm superpoderes, exceto pelos coadjuvantes. Em determinado momento do jogo, até os coadjuvantes ganham superpoderes e você pode telefonar para eles e, de certa forma, invocar eles e formar uma equipe de até 3 personagens fora você e você faz a destruição. Se ampliar de um jeito sinistro. E você vai até o fim, onde você vai tentar lutar contra Zeniak e libertar o povo da Terra. Claro que o jogo termina sem saber, né? Porque o cara praticamente destruiu a Terra e o povo tá livre, mas pra onde que eles vão agora? Termina nessa maluquice. E a dificuldade do jogo? Se você quiser só zerar, ou se não, mesmo que você não queira zerar, você queira tal, só pra poder bagunçar e fazer, sei lá, aumentar o seu nível de procurado. Pra você poder escapar dessa parte, é difícil? Ou... E vou te dizer que nem tanto, mas se você quiser, você pode aumentar a dificuldade, como o jogo lhe permite isso. Antes de jogar, você pode jogar no Easy, muito fácil lá, até o Hard, o desafio lá, o maluco deles lá. Claro que quanto maior a dificuldade você pôr, mais difícil vai ser pra você ali. Mas se você pega muito poder, ao fim do... perto do final do jogo, a galera não consegue mais parar. Os seus únicos desafios são quando você tá muito procurado, começa a aparecer os inimigos mais fortes e talvez alguma chance de você perder, mas quando você tem quase todos os poderes desbloqueados, sai da frente, que né? Pra você é só brincar destruir. Mesmo de causar destruição. E esse jogo teve uma DLC maluca lá, com base no Matrix, que, se eu não me engano, a piada tá até no nome. O jogo do Matrix, quem acompanha videogame e quem acompanhou o Matrix sabe que depois que saiu o primeiro filme, eles fizeram a série de animações, o Animatrix lá, e fizeram um jogo, que era Enter the Matrix. Vocês... Acho que foi Play 2 isso. Que saiu na época, ele né? Tinha o Enter the Matrix. E esse DLC, o primeiro, é Enter the Dominatrix. Você enfrenta um vilão que é uma dominatriz. Referência. É, o jogo tem dessas maluquices. E o Saints Row tem também, depois do 4, ele acabou lançando uma continuação espiritual, entre aspas, assim, não é um jogo novo por inteiro, mas ele também é maior do que as DLCs comuns. Ele saiu à parte, saiu mais barato, apesar do Saints Row hoje em dia ser um jogo barato, por menos de R$50 você já consegue na Steam, por exemplo. É, eu tava dando uma olhada aqui, as versões 4 completo, a Game of the Year, tá 36, e o 3 e o 2 eu vi por 20 ali, tá baratinho mesmo. Isso, são jogos que se encontram baratos. O 4 foi lançado em 2013, mas ainda vale a pena ser jogado. E depois do 4 saiu esse outro jogo à parte, que tem ligação direta também, que é o Get Out of Hell. Mas não é Get Out of Hell, como saindo do inferno, cai fora do inferno. Get, esse trocadilho, você vê que tá escrito de maneira diferente, tá com GAT, G-A-T, não G-E-T, do Get, normal, seria. É porque o nome do personagem é Get. O que acontece nesse jogo é, Satan resolve que ele vai casar a sua filha com o presidente dos Estados Unidos, que no meu... Nossa! Você Ai. Se livrou da invasão alienígena, tá todo mundo comemorando na nave, aniversário de 15, é aniversário da menina, todo mundo tá comemorando o aniversário dela lá, Satan aparece e sequestra o presidente dos Estados Unidos para casar ele com a sua filha. E Johnny Get, o melhor amigo do boss, decide que ele irá até o inferno atrás do presidente dos Estados Unidos. E 15 acha que tem alguma participação nisso, era aniversário dela, não sei o que, o boss estava em festa, devia estar atento aos perigos, e ela se culpa e ela também decide ir com ele. Chegando lá, eles conhecem, vê a situação toda, e você faz praticamente a mesma coisa que você fez no 4, você terá no inferno, só que os poderes que você irá ganhar no inferno são poderes a partir de tratos demoníacos. Você irá ganhar asas de anjo caído para voar, você terá super corrida, mas a corrida não será como se fosse de super-herói, que você sai deixando um rastro de fogo pelo chão. Você terá outros poderes malucos, mas você terá a mesmo nível de esculhambação possível. E o inferno é somente uma cidade praticamente comum. Suas construções, tem os prédios, tem propaganda, tem letreiros lá. E o povo sofrendo no meio da rua normal, engarrafamento, povo tentando andar, povo dirigindo, tendo batida, a ambulância no inferno sai atropelando todo mundo. Nossa. O caminhão do lixo, em vez de coletar lixo, ele larga latas de lixo explosiva no meio. O inferno é uma cidade caótica. E você terá que descobrir como livrar o boss das garras de Satã. E lá que você encontra outras pessoas que estão insatisfeitas com o reinado Satã. E essas pessoas lhe darão esses poderes. Lá estarão o pirata Barba Negra. Estarão William Shakespeare, que inclusive era apaixonado pela filha de Satã. Você encontra Vlad, o Empalador, também conhecido como o Conde Drácula. Você encontra essas personalidades que irão te dar uma força nessa jornada. E é pura loucura. É ainda mais louco do que o primeiro. E eu joguei a expansão aí já no mais difícil possível. E caramba, de início eu tomei uma sova. Mas depois que eu tinha todos os poderes livres, nada me parava mais não. Mas eu me diverti muito. Mesmo ele não sendo um jogo longo, você consegue finalizar ele antes de 6 horas. O outro eu demorei um pouco mais para finalizar. O jogo inteiro tem, enfim, você precisa de mais tempo para finalizar. Mas esse, que é um DLC à parte, com a história à parte, ele tem uma média de 5 horas. Depende de quantas vezes você vai morrer, mas você consegue explorar o jogo, a história do jogo, antes disso. Mas é claro que sobra diversas side quests para você ir explorando e liberando conquistas. Mas são dois jogos que dá para se divertir bastante. O que eu disse foi, a história é o mínimo. Preocupação com isso não tem porquê. O objetivo do jogo é a diversão. E isso não falta em Saints Row. É, isso daí parece que é bem o modelo do tipo de jogo de GTA mesmo, que assim, pra você poder zerar o jogo não leva uma quantidade de horas muito absurda, e depois você pode pegar e ficar causando terror enquanto faz algumas side quests, vai melhorando o seu personagem, ou se não, só causando terror mesmo. É jogo voltado pra parte da diversão mesmo. Você quer desestressar lá, quer descontar sua raiva em alguém, você pega, liga, começa da risada e se diverte e pronto. E falar que só com as propostas inusitadas aí que aparecem a todo instante, esse monte de personagem que já, alguns já são velhos conhecidos nessas situações bizarras aí, já vai te proporcionar bastante de gargalhada aí em frente ao jogo aí. Vou te dizer que inusitado é a palavra mínima que você pode usar. No mínimo. E é isso. Eu bem vou ver se sobrar um valorzinho aí, eu vou ver se eu pego. Os anteriores você jogou também ou só o quarto? Eu joguei o quarto e o Get Out of Hell, The Third, e os outros dois eu não cheguei a comprar não. Ah tá, que eu ia ver porque se você tivesse jogado os outros, ia ver se era bom também, porque às vezes começar do terceiro, do primeiro, sei lá, poder seguir alguma coisa. O enredo de Saints Row é a menor das suas preocupações. Você vai jogar o jogo para se divertir. Então, se você vai começar do primeiro, do terceiro ou do quarto, acho que vai fazer a mínima diferença. Ok. Mas eu acho que seguir aí vai ser o mínimo. A minha indicação para hoje vai ser um livro. Vai ser o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro eu li, ele tem pouco tempo. Veio naquela coleção Folha, Grandes Nomes da Literatura. E eu já estava querendo ler ele há um certo tempo já. Ele é bem famoso. A maioria do pessoal da literatura, assim, chega a citar, chega a comentar muito ele, assim, também. E as frases do Dorian Gray também são bem difundidas pela internet. É quase uma Clarice Lispector, assim, de Facebook. O Dorian Gray também tem bastante frase famosa dele. Então, uma hora ou outra, você acaba tomando conhecimento do autor e dessa obra dele aí também, do Retrato de Dorian Gray. Foi o único romance que ele escreveu. Ele era contista e escrevia peças de teatro, mas romance mesmo só chegou a escrever o Retrato de Dorian Gray. Ele foi publicado em 1890, e na época ele deu polêmica, porque era a época vitoriana, e ele tinha bastante insinuação de relações homoafetivas. Então, para a sociedade lá na época ler aquilo foi um escândalo, mas o livro que ele visava criticar mesmo era a hipocrisia daquela sociedade ali mesmo. Eles pregavam os valores morais altos e elevados ali, mas eram o pior tipo de gente possível ali. Pelo que você absorve lendo o livro, a interpretação que você tira é essa. E a parte de relação homoafetiva é só insinuado ali, não tem nada de explícito no livro não. É no máximo uma insinuação leve ali. Mas sobre o que é o livro, então? O Dorian Gray é um jovem aristocrata dessa elite lá da era vitoriana lá, da Inglaterra. E ele é amigo de um pintor, o Basil Howard. E o Basil descobriu ele há pouco tempo num evento lá da alta sociedade lá e ficou encantado com a beleza dele, porque ele era jovem, muito bonito. Ele sempre era o centro das atenções nessas festas aí por causa da beleza dele. E aí o Basil convida ele para posar para um quadro, para ele pintar o Dorian. E aí ele já estava servindo de modelo pro Basil já há vários dias já, para esse grande quadro que o Basil estava pintando. E o Basil tem um outro amigo também, o Henry Wotton, que também é um aristocrata também. Assim, a profissão deles não fica muito clara, do Henry, por exemplo, não fica muito clara não. Geralmente um cara muito rico que só estava preocupado em curtir a vida ali, em aproveitar os prazeres mundanos ali. E aí no estúdio do Basil, o Henry e o Dorian acabam se conhecendo. E o Basil acaba ficando um pouco preocupado, porque ele conhece a índole do Henry e fica com medo de ele corromper o Dorian, porque o Dorian é jovem ainda, é um pouco inocente, não tem muita malícia na mente dele. A única arma que ele tem é a beleza dele, ele consegue muita coisa com a beleza, mas ele não sabe jogar com essa beleza que ele tem, ele é um pouco inocente, pelo menos a princípio. E o Henry não, já é um homem mais experiente, vivido, ele é casado, tem uma esposa, frequenta a alta sociedade, tá acostumado com jogos sociais, e ele também acaba ficando um pouco encantado com a beleza do Dorian e começa a fazer algumas sugestões pra ele, que ele tinha que aproveitar enquanto ele era jovem, porque o tempo vai passar e ele vai perder a beleza dele, e enquanto ele é jovem ele pode fazer tudo, ele tem o poder nas mãos ali por causa da juventude dele, da beleza dele, e aquilo fica na cabeça do Dorian. E quando o Basil termina o quadro, aí é uma obra de arte, assim. O Basil coloca mais do que só tinta e o talento dele naquele quadro ali. Porque aí é que é a insinuação. Dá a entender que o Basil é apaixonado pelo Dorian ali, pela beleza dele. Ele coloca um pouco desse amor que ele sente pelo Dorian nesse quadro. E aí aquele quadro, a beleza do quadro, causa um tal fascínio nas pessoas que o olham ali que acabam deixando todo mundo em êxtase ali, comovido com a beleza do quadro. E o Dorian também, ao se ver retratado ali no quadro e lembrar das falas do Henry, ele se dá conta, eu vou perder tudo. Esse quadro, o Basil acabou de pintar aqui, é o que vai restar de mim, e eu vou invejar esse quadro o resto da minha vida, porque ao contrário dele eu vou envelhecer, vou ficar feio, vou perder minha beleza, e o quadro vai se manter sempre bonito, sempre, sempre belo. E aí nessa epifania que ele tem ali no estúdio ali, ele acaba fazendo um acordo: eu daria tudo que eu tenho pra me manter jovem igual o quadro, e o quadro envelhecer no meu lugar. Tudo que eu tenho eu trocaria por isso, trocaria minha alma por isso. E esse desejo dele, por um motivo inexplicado ou não, acaba sendo atendido. Depois de um tempo, ele e o Basil acabam concordando que ele deve ficar com o quadro, que o quadro é dele, retrata ele deve ficar com o quadro, e ele leva esse quadro dele pra casa. E aí ele começa a perceber que, por mais que ele faça coisas assim que ele considera erradas, vis e tal, ele não vê nenhuma mácula daquilo no corpo dele, não. Porque ele acreditava que, assim, o que eu fizer de errado vai ficar refletido no meu corpo aqui. Vai aparecer uma ruga porque eu fiz alguma coisa errada. Mas não aparece nada. E essas marcas vão aparecer no quadro. E o quadro começa a se tornar uma coisa de onda, uma coisa abominável. E começa a surgir marca ali. E toda a deprovação que ele começa a experimentar ali, que ele fica um pouco viciado também em experimentar cada vez mais. Ele viver o máximo possível, já que nada acontece a ele mesmo. Ele não se incomoda mais de ir nos lugares mais mal vistos, de tá com o nome em escândalo dentro da alta sociedade, até porque também o pessoal, quando vê a beleza dele, fala: não, ele não faria isso, ele é um cara de alto garbo e elegância, ele não ia frequentar esse tipo de lugar, esses boatos são infundados. E aí ele se envolve com um monte de pessoas, e essas pessoas que se envolvem com ele acabam tendo a vida estragada por causa do envolvimento com ele, mas ele continua intocável. Por mais que o pessoal fique com ressalvas com ele, ninguém tem coragem de chegar diretamente a acusar ele: ah, é você, o problema é você. E tudo que é má que ele faz no mundo, por uma razão inexplicada lá, um pouco até de fantasia, acaba ficando o quadro. E ele fica um pouco assustado com aquele quadro, e ninguém pode ver aquele quadro, fica sendo o segredo dele. A alma dele tá naquele quadro, então a alma corrompida dele é o que o quadro passa a mostrar com o tempo. E ele esconde esse quadro, ele fica escondido. A história é mais ou menos essa corrupção que o Dorian vai experimentando ao longo do tempo ali. Aí passa bastante o lapso de tempo, é de mais de 10 anos assim, entre o início lá no estúdio do Basil até o final da história. Mas eu não vou dar spoiler do que acontece no final, não, que é o mais legal de ler, é o que tá lá no final lá. E é isso. Eu não tenho, assim, comentário, porque o que eu conheço de Dorian Gray é só o que eu vi em adaptações, e nem tô falando de um filme sobre Dorian Gray ou uma revista sobre Dorian Gray. É a participação dele em outras coisas. Primeira vez que eu vi a porra do Dorian Gray foi naquele A Liga Extraordinária, não o quadrinho do Alan Moore. O filme. No filme. Que tem muita gente que não gosta. Eu até acho um filme bacana. A primeira vez que eu vi o Dorian Gray foi na Liga Extraordinária. E a segunda foi recentemente naquela série Penny Dreadful. Isso. Foi recentemente em Penny Dreadful, que também tem essa mesma pegada de Liga Extraordinária. E na série ele também tem essa coisa meio homoafetiva. Ele tem. Ele dá uns pega num cara na série. Mas ele também pega umas mulheres de vez em quando. Ele usa a beleza dele pra pegar o que ele tiver interesse. É que aqui tem muito disso também. Não tem nada explícito. Não tem nada que você fala assim: ah, essa linha aqui prova que ele e fulano tinham um relacionamento. Não tem. É no máximo uma sugestão. Igual o quadro que o Basil pinta ali, dá a entender que ele era muito apaixonado pelo Dorian. Era fascinado com ele. Ele chega a falar falar que através do Dorne ele descobriu uma nova forma de uma nova estética para a arte dele. É o que é tipo como se fosse assim, antes minha arte era assim, depois do Dorne minha arte ficou virou um marco ali, ficou uma divisão entre os dois ali. Mas aí é isso aí, você pode entender como sendo um reflexo do amor que um sente pelo outro ali, ou simplesmente uma inspiração que ele teve a mais na beleza do Dorne. E quando ele tá nessa parte assim de depravação, o livro não conta o que ele faz de depravado. Você tem que tentar entrar na cabeça do pessoal da era vitoriana e tentar julgar com a cabeça deles, porque quem tá julgando é o pessoal que vivia naquela época lá. Então você vai julgar de acordo com os valores morais da época. E pode ser um monte de coisa. Pode ser um envolvimento com uma senhora casada. Pode ser frequentar lugares mal vistos, com jogo, com prostituição, com drogas. Acho que na época já tinha drogas já. Chega até a mencionar um aqui no livro aqui. Ópio. Casa de ópio. Tinha as casas de ópio também já existiam na época. Então é muito sutil assim a insinuação que tem. Mas na época o pessoal ficou horrorizado quando leu o livro. Assim. Chegou a chocar o pessoal da alta lá. E o Oscar Wilde, ele era homossexual, chegou até a ser reconhecido recentemente por uma associação aí como um representante, e ele chegou a ser processado na época por práticas de... Era considerado crime, ele chegou a ser processado. Isso, era considerado crime na Inglaterra. E o romance acabou servindo de prova para acusar ele. E quando ele lançou o livro e o pessoal começou a ficar um pouco chocado com ele, ele mesmo se debruçou sobre o livro e tentou suavizar um pouco o que tinha no livro. Já não tinha muita coisa. E ele tentou suavizar. Tanto é que a edição mais conhecida do livro é a edição que o Wilde ele mesmo se censurou ali pra ficar de acordo com o anseio ali da sociedade, dos editores dele na época ali. Esse que eu li já é a versão sem censura. Ela foi descoberta tem pouco tempo, passou mais ou menos uns 120 anos guardada em algum museu, alguma coisa assim, e um pesquisador foi lá e descobriu isso. Era dátilo escrito, eu entendi que era uma parte datilografada, uma parte escrita. E eles reeditaram esse material e lançaram como se fosse a ideia original do Oscar Wilde ali. As outras edições, pelo que eu entendi, elas só avisam a trama alongando alguns capítulos, elas têm mais. Essa que eu li me parece que tem 13, as outras acho que são 20. Então ele dá uma alongada na trama e dá uma suavizada nessa parte aí, que nem é muito. Esse que eu li é a versão sem censura e eu não vi nada de anormal, de absurdo assim. E tem aquele negócio, é muito mais fácil você julgar o outro, você às vezes não olha pra dentro de si, é o que o Dorian fazia, né? A alma dele ali, ele tava ali o tempo inteiro ali vendo a alma dele, mas às vezes a gente não tem esse espelho, esse quadro pra gente olhar e julgar e apontar. A gente olha e julga e aponta o outro, nunca a gente. Né? E ele podia fazer isso o tempo inteiro com o quadro. Ele ficava super perturbado quando ele olhava pro quadro e via a forma como ele deveria estar, né? Por causa da corrupção ali. Só um comentáriozinho ali. Você falou do negócio da casa de ópio e tudo mais. Essa parte talvez chocasse bem menos do que a parte da relação homoafetiva. Porque se você parar pra pensar, o ópio era até usado em... Tinha uso medicinal nessa porra. O Sherlock Holmes usa droga. Sherlock então, Holmes acho que é cocaína. Não, mas eu acho que ele chegou a ter esse negócio do ópio também. Deve ter, sim. Essas coisas. É da mesma época, os dois são contemporâneos ali. Você parando pra pensar, talvez a relação homoafetiva tenha chocado mais do que essa coisa do consumo de droga, porque eles não viam como a gente vê hoje, né? Realmente, hoje a gente já vê o contrário, né, das duas, assim. Mesmo a questão das drogas também, a gente já tá revendo também. A gente vê muita discussão que tenta rever isso aí agora. É um livro que, assim, traz uma reflexão depois pra você, por conta desse fato dele tá vendo ali o estrago que ele tava fazendo a si mesmo, de certa forma, ou não. Né? Ele traz muita. As partes mais reflexivas, assim, os diálogos mais elaborados e que pegam mais não são os do Dorian, são os do Henry, que é praticamente o vilão, assim. Se você for olhar pela história ali, ele é meio que o vilão ali. Mas é o que tem os diálogos mais interessantes do livro todo. Ele é um cara bem versado, ele é estudado, ele conhece da vida, então ele dá alguns conselhos pro Dorian, que são conselhos que a gente também acaba sendo pego por eles. Por exemplo, você tem que aproveitar a vida agora, você fica deixando o tempo passar e daqui a pouco você vai perder a única coisa que você tem de bom e de útil, que é a beleza. E ele falava que o tempo trazia experiência, trazia conhecimento, mas em compensação você perdia a beleza, e ele ficava meio que lamentando que ele tinha aquele monte de conhecimento de arte, de cultura, mas não tinha a beleza que o Dorian tinha. E o Dorian, ele podia ter tudo com a beleza dele. Então, são os diálogos que acabam pegando mais. Mas o Otton é um pouco que o vilão ali, porque ele é meio que responsável pela corrupção do Dorian, porque Dorian viu o quadro muito bonito, mas se não fosse pelas palavras dele ali, ele não... Talvez ele não tivesse aquele estalo de que ele ia envelhecer, ia ficar feio, e não tivesse trocado a alma dele ali pela juventude eterna ali, né? E também ele meio que afastou o Basil do Dorian, porque até então o Dorian só conhecia o Basil era um amigo em comum dos dois ali. Mas quando os dois se conhecem, o Dorian passa a andar mais com o Henry, e evento, ir no teatro, jantar na casa dele, essas coisas assim. Tem uma parte também, essa parte da arte, da que é belo na arte, é a parte de estética, é, na literatura, o que é uma literatura que causa mais, o que é uma literatura que causa menos, e o que, é que ela tem que valorizar, se é a beleza, se é a vivência. Então tem algumas discussões nesse sentido, assim. Tem uma parte lá que o Dorian, ele não vai só pra Esbórnia sem fim, não. Ele aproveita a vida de outros jeitos também. Eu acabei não mencionando porque eu acho que é o que pega menos, assim. Ele acaba virando um colecionador de tudo, interessado de tudo enquanto é assunto. Então ele coleciona pedra preciosa, ele coleciona obra de arte, coleciona literatura rara, e ele se aprofunda nisso tudo. Aí tem uma parte do livro, que até a mais densa, assim, de se ler, é que ele faz a descrição de tudo. Os tapetes mais finos, ele descreve cada um, de como é que é cada um. Você vai imaginando aquela suntuosidade de coisas ali que ele vai colecionando só pelo prazer de colecionar e conhecer. Aquilo também acaba sendo uma forma de corrupção pra ele, porque ele tá acumulando aquele conhecimento todo e não tá perdendo nada com aquilo. Ele tá só acumulando também. Seria uma forma de corrupção também. Mas é a mais branda dentre as que a narrativa sugere. Eu acho um livro tranquilo de ler, apesar de ter essa carga psicológica assim por trás. Ele te prende pelo suspense. Você fica interessado em saber o que vai acontecer com o Dorian agora. E tem a parte do quadro também. Ele tá sempre um pouco aflito com esse quadro, com medo de alguém descobrir e ver esse quadro. Que é a única coisa que ia denunciar o segredo dele ali, né, da juventude. Porque o pessoal começa a se questionar depois de um tempo. Mas ele não envelhece. Eu conheço ele há 10 anos e ele tá com a mesma aparência. Ele tá sempre jovem, sempre bonito. Ele não envelhece, ele não mostra nenhum sinal de passagem do tempo. E o pessoal fica meio que curioso, querendo saber o que acontece com ele ali. E a única coisa que pode provar para o pacto, eu diria demoníaco, mas não é demoníaco dentro do livro, assim. É alguma coisa que aconteceu e ele teve o desejo dele atendido ali. É a única coisa que pode provar esse quadro. Ele tranca ele dentro de um quarto e alguém acaba descobrindo depois e dá ruim quando descobre. Porque cara, ele fica possesso que alguém viu a verdadeira aparência dele. Enfim, mas isso aí só lendo o livro mesmo para saber. Não, tá interessante, interessante. É bom tipo de livro que te traz, assim, essa... alguma coisa pra você poder pensar, né? Eu gostei demais da leitura dele por causa disso. É assim, você lê livro de entretenimento, é legal que você se diverte ali. Mas esses que vão lá dentro do... te deixam ser um pouco bagunçado ali, igual o Henry, eu sei que ele é vilão, eu sei que ele é ardiloso, mas teve um momento ali que eu tive que concordar com ele. Falei, não, ele tá certo. A visão dele é que é certa. Então você fica meio em dúvida com o que você acredita também. Ele meio que faz você repensar seus próprios valores também com a leitura dele ali. Então acaba sendo alguma coisa que te acrescenta muito quando você lê. E ele é curtinho, esse que eu li tem 170 páginas. Ah, tem um negócio, eu tinha falado da tradução antes, eu preciso recomendar a versão sem censura, acho que seria a mais indicada pra recomendar. Se o pessoal for comprar no Brasil, tem duas. Uma é essa da Grandes Nomes da Literatura, que tem a mesma tradução do Jório Dauster, que foi feita pra edição da Biblioteca Azul, da Editora Globo. É a mesma tradução e da versão sem censura. É a que eu indico, porque você lê um negócio que alguém obrigou o cara a reescrever só pra se adequar ao gosto da época lá, acho que não é o mais legal, não. O bom é você ler a ideia original que ele teve ali. Acho que vai ser mais interessante de ser apreciada dessa forma. A edição da Globo também tem comentário, tem texto extra, então acho que vale muito a pena ter a edição da Globo também, se a pessoa tiver acesso. A da Globo é até mais completa do que a da Folha. A da Folha só tem o texto integral mesmo. E a linguagem é mais clássica ou normal? Dá pra poder entender normal sem muita dificuldade? Dá pra entender normal. Você é um leitor corriqueiro, você não vai ter dificuldade nenhuma pra ler, não. Então tá bom. Não tem que ler com um dicionário do lado, não requer um dicionário do lado. Não é aquela língua formal. Eu acho que isso vai depender da tradução, Júlio, porque é um livro antigo. Não, então, é esse tipo assim, depende da tradução. Foi esse questionamento que eu quis fazer, porque, por exemplo, tem Orgulho e Preconceito. Pra mim, o tipo de linguagem usada, o português usado no Orgulho e Preconceito é muito difícil de você interpretar. É uma linguagem mais clássica, mais formal, com palavras que não são utilizadas mais hoje em dia. No, o Dorian Gray aqui não é assim, não. É assim, ele não é um texto fácil pra você ler em forma de tweet, não. Mas ele dá pra você ler tranquilo. Não vai te travar a hora nenhuma assim, a leitura dele por causa de texto ou de palavra rebuscada, não. Ele não tem muito disso, não. Ele é um livro que eu consideraria normal. Nem difícil demais, nem fácil demais. Um livro médio. Então tá bom. Eu posso dar um exemplo até do mais recente que eu tentei ler dessa mesma coleção da Folha. Eu não consegui terminar ele porque eu tava achando ele muito rebuscado. É A Invenção de Morion. Invenção de Morio, do Adolfo Bioy Casares, o argentino. Ah, eu tentei ler ele, mas ele tava travado demais na linguagem. Eu falei assim, não, vou dar um tempo, outra oportunidade eu leio ele. E esse aqui não, esse aqui voou, acho que com uns 2 ou 3 dias eu já tinha terminado de ler ele. Tudo para esses livros antigos vai depender muito mais da adaptação e tradução, tanto os livros estrangeiros quanto os nacionais. A questão do português, essa coisa. Depende se o tradutor tem o intuito de deixar mais fiel ou de deixar ele mais acessível. Acessível pros dias de hoje. Mas depende. Você pode encontrar uma tradução que seja difícil, mais truncada, mais puxada para uma coisa mais formal e mais difícil, e uma mais simples. Isso vai depender muito do livro que você tiver acesso. Entendi. Bem, então eu vou falar da minha aqui. Hoje eu vou trazer um livro do digníssimo Harlan Coben. Guardem esse nome, porque eu acho que eu vou falar bastante dele por aqui. Ele é um autor de romance policial, assim, meio que as histórias dele. E, sei lá, eu gosto muito de comparar ele pra poder situar, assim, as pessoas. Ele é um tipo de romance voltado muito parecido com o clima que traz os livros do Dan Brown. Daquela coisa de você devorar o livro rápido porque você quer descobrir o que aconteceu, o final, quem que é o culpado, sempre tem um assassino, é uma coisa muito boa. E o livro que eu vou falar dele hoje para poder iniciar vai ser o best-seller que ele tem, que é Não Conte a Ninguém. O Harlan Coben, ele começou assim, ele publicou 2 livros meio que quando fez tanto sucesso, depois ele ficou um tempinho parado sem fazer nada, 5 anos, aí começou a lançar a série principal dele, que é com um personagem único, que é o Myron Bolitar, ou Bolitar, não sei como pronuncia. Essa série, tipo, são 10 livros seguidos, só de um único personagem como protagonista, né? Quando foi 6 anos, 6? Deixa eu conferir aqui. Isso. 6 anos depois dele começar essa série de livros sequenciais aí do protagonista, ele lançou o Não Conte a Ninguém, que é um livro história fechada, história única, não tem continuação, e foi o livro mais vendido dele até hoje. A história conta, pra poder dar uma noção do clima, assim, fala assim, o protagonista é um doutor, é o Dr. David Beck, e a história passa assim, 8 anos atrás, ele tava comemorando o aniversário do primeiro beijo dele com a esposa dele. Eles faziam então, o livro começa assim, o protagonista, que é o David Beck, ele tinha uma esposa, já se conheciam fazia um tempo, eles tinham ficado juntos 13 anos já, e todo ano do aniversário do primeiro beijo que eles tinham dado, eles iam no lago onde que tinha sido dado o primeiro beijo, e tinham marcado lá na árvore deles as iniciais dos dois, e colocando uma barra para cada ano que eles tinham passado juntos desde então. Nisso, no 13º ano que eles estavam juntos, eles foram lá comemorar, pegaram e marcaram a 13ª barra lá, estavam passando tudo tranquilo. O que que aconteceu? Ele foi mergulhar no lago. Quando ele tava ainda lá meio que boiando, tava quase cochilando, aí ele pegou e viu a mulher dele sumir, assim, dar um sumiço na frente dele. Aí ele começa a nadar pra poder chegar perto da voltar pra margem do lago, e ela começa a gritar, ele fica desesperado e tal. Quando ele levanta do lago, assim, ele é acertado por um taco de beisebol. A pessoa acerta ele 3 vezes, assim, com um taco de beisebol, ele cai desmaiado no lago. Depois ele acorda, e a mulher dele, depois de alguns dias, é encontrado o corpo dela morto, e ele acaba sobrevivendo, ele só tinha desmaiado, acaba saindo da superfície do lago, de certa forma que ele não lembra como que ele foi parar fora do lago, mas ele acordou depois e seguiu a vida. O livro começa 8 anos depois dessa cena, desse acontecimento, que é quando ele tá levando a vida dele lá normalmente. Ele é um pediatra na universidade, pega e trabalha com as crianças lá. E ele recebe um e-mail do nada. O e-mail é anônimo. O assunto do e-mail tem as iniciais dele e da esposa dele. E 21 barras, assim, que seria a quantidade de anos que eles fariam juntos no dia seguinte, que esse e-mail chegou. E aí ele pega e fica todo chocado, porque são poucas pessoas que sabiam desse costume dele e da esposa de marcar lá fazer essa marcação das barras lá na árvore. Então ele abre o e-mail para poder ver. O e-mail tá falando assim apenas: clique no link abaixo na hora do beijo. Aí ele pega e fica mais sem reação ainda, porque a hora do beijo, a única pessoa que sabia dessa brincadeira que ele tinha com a esposa dele era a esposa dele. E depois ele pega, vai olhar o link nessa tal hora do beijo no dia seguinte, que foi o dia do 21º aniversário que eles fariam juntos. E é um vídeo de uma câmera assim de rua, né, gravando uma rua da cidade, onde que a esposa dele aparece viva e pega e só fala assim: eu sinto muito. E sai fora do vídeo. Nisso ele pega e já tá todo maluco, porque depois de tanto tempo assim a esposa dele pegar e aparecer desse jeito, começa essa parte do suspense, um monte de acontecimento diferente ao mesmo tempo, ele fica maluco e começa aí atrás de tentar descobrir o que aconteceu, quem mandou aquele e-mail, de onde tentar rastrear pra poder tentar descobrir se a esposa dele tá viva ou não. Nisso que acontece também um acontecimento paralelo, que os policiais encontram dois corpos perto da região onde foi atacada, e a esposa dele também. Os dois corpos estavam mortos desde aquela época, junto com o taco de beisebol com o qual ele foi atingido. E aí os policiais começam a apontar ele como principal suspeito, acreditando que ele que matou as duas pessoas e a esposa dele, e passou incólume esse tempo todo. Começam a ir atrás dele também. Aí ele precisa se desvencilhar de certa forma de ser preso e ser acusado por conta disso, ao mesmo tempo que ele tem que ir atrás de descobrir se a esposa dele tá viva ou não, que brincadeira é aquela, de mau gosto, o que aconteceu. Até porque ele fica questionando assim, que na época não foi ele que reconheceu o corpo dela, porque ele não tinha. Só que o corpo dela foi reconhecido pelo pai e pelo tio dela. Então ele fala que não tinha como não ser o corpo dela por conta disso, né? Só que aí gera subplot e começa a ter uma perseguição atrás dele pra poder tentar prender ele. Ele indo atrás de provas pra poder indo atrás desse meio aí anônimo. Gera todo um plot que você acaba lendo o negócio num dia só, no final. É um livro muito bom. Eu ia falar que é um page-turner. Você vai virando página aí. Exatamente. Todos os livros dele são nessa pegada. É um livro. Os capítulos são curtinhos, né? São capítulos, sei lá, na média tem 3, 4, 5 páginas. Então você vai virando assim, você termina um capítulo, você já quer ler outro. Você não. Sempre tem aquela questão do capítulo terminar com uma revelação bombástica, e quando começa o outro capítulo já muda o foco de uma cena para outra, e você quer ler, terminar logo essa cena para poder voltar na outra cena e ver o que estava acontecendo. Ele é muito bom nesse tipo de escrita. Então o filme também, como eu falei, como virou best-seller dele, também foi adaptado para um filme de suspense francês. Esse filme ele ganhou o Lumière, que é o Oscar francês que tem lá na categoria de melhor fotografia, e ele foi indicado também para 9 Césars, no qual ele ganhou 4. É um filme que o pessoal fala muito bem aí. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o filme, mas o livro eu posso dizer que eu já li 3 vezes. É um livro que dá para você poder ler assim, reler, e por conta desse até acabei conhecendo o autor e coleciono hoje todos os livros subsequentes, né, que são todos tão bons quanto. Eu tenho um colega também que é viciado em Harlan Coben. Todos os livros que ele pode, ele compra, é assim que sai, ele quer. Ele gosta bastante do autor e desses romances de suspense aí. Claro que eu conheço pessoas que gostam, outras pessoas que não gostam muito dos livros dele. Não Conte a Ninguém é um dos que eu já vi gente falando muito bem, assim como eu já vi gente dando uma criticadinha, não gostou, não conseguiu terminar de ler, não gostou assim do livro. Mas pesa mais os positivos. Os positivos são comentários mais recorrentes. Eu não li nada dele. Eu acho que eu tenho Não Conte a Ninguém aqui. Não sei. Eu tenho certeza que eu tenho algum dele. Isso é certeza. Acho que ali, Alta Tensão, Sem Deixar Rastros, Não Conte a Ninguém eu não tenho, não. Mas eu tenho esses dois. Não li ainda, mas tenho. Tem que arrumar tempo pra poder ler. Eu não sou um leitor habitual de suspense, mas pela história que você tava contando, e me lembrou um dos poucos que eu li, eu gostei bastante do livro. É o Garoto Exemplar. Também tem uma coisa que acontece todo aniversário de... No caso, é aniversário de casamento do casal lá. E eu gostei bastante da Gillian, apesar de também ter algumas críticas, assim, e tal. Mas, pra mim, que não sou leitor habitual de suspense, eu peguei, devorei o livro e falei, caramba, preciso ler mais disso. Talvez eu encaixe o Harlan no futuro aí. O Júlio já tinha me indicado ele já em outra oportunidade. E eu tô devendo essa leitura dele. Eu acho que assim, o tipo de livro, esse tipo de livro recorrente, eu acho que de suspense policial, ele acaba gerando um padrão que sempre tem. As pessoas que ou gostam de todos ou pega e critica muito, porque ou por conta que pega e fala, depois de um tempo se torna muito repetitivo, ou se não se torna muito previsível para algumas pessoas. Eu acho que é o mesmo tipo de crítica que gera, por exemplo, os livros do Dan Brown, os livros da Agatha Christie, os livros do Sir Arthur Conan Doyle, que é os do Sherlock Holmes. Todos eles têm meio que um padrão assim para poder seguir, que algumas pessoas pegam e não gostam, ou se não tem algumas coisas que ficam mal explicadas Na trama, mas eu acho que, sei lá, eu nunca tive essa questão de estar lendo ali e conseguir já, por exemplo, adivinhar quem é o culpado do negócio. Eu leio o livro inteiro e só vou conseguir descobrir quando o autor conta. Daí bate aquele estalo, vem todas aquelas informações que ele tinha passado antes, tem a explicação normalmente do próprio vilão falando que envolveu ele em cada cena lá, em cada ponto não explicado da história até então, e tudo começa a fazer sentido. E pra mim é um ponto bem, bem interessante. E a diferença que o Harlan Coben tem nesse ponto é que ele mexe muito com a emoção. Eu acho que, por exemplo, os livros do Dan Brown, você vê muita questão assim, histórica, questão política e religiosa, principalmente, envolvida em todas as histórias dele. Tem aquele suspense com aquela ação toda desenfreada, envolvendo o mundo, envolvendo todo ele querendo salvar os Estados Unidos, ele querendo salvar o planeta. Já o Harlan Coben, ele mexe muito com emoção, é muito levado assim à questão da família, a questão da sua esposa, dos seus filhos, do seu parente, do seu irmão. É sempre um negócio assim envolvendo famílias, envolvendo sentimentos mais pessoais e sei lá, é uma coisa mais fácil, eu acho, que de se identificar do que você salvando o mundo, por exemplo. O que eu acho legal dele é isso também. Entendi. Ele prefere trabalhar com escalas reduzidas em vez de trabalhar com escalas globais. Em vez de focar uma ameaça global, ele faz uma ameaça em escala reduzida a um ciclo ali, dentro de uma pequena cidade, uma coisa isso, menor. Assim. E, por exemplo. E aí ele foca por diminuir o alcance da coisa, ele pode focar mais nos personagens e nas intenções e nas relações entre eles, assim, motivações e essas coisas. Os personagens são personagens, tirando os livros que seguem a série do Myron Bolitar, né? Esses que são tipo, Não Conte a Ninguém, que são histórias fechadas, é muito difícil, tipo, a pessoa, ela, são pessoas comuns, entendeu? Um doutor, uma professora, um negócio, aconteceu com um filho, com um irmão, com um parente, é difícil a pessoa ser muito rica, ter recursos para poder fazer toda uma investigação da CIA, mas sempre tem algum contato com a polícia, por exemplo, para poder indicar, enfim, ele deixa um negócio, sei lá, um pouco mais, eu acho que, não sei, realista, se realista seria a palavra, mas tem isso também. É um tipo de diferencial que eu vejo nele. Os livros te pegam muito mais, levam pro pessoal, tanto de como ele trata muito de relacionamento, tanto familiar quanto relacionamento mesmo, de todas as formas, os tipos de questionamento que o protagonista se envolve, as dificuldades que tem da vida por conta de um relacionamento que acabou, ou se não uma esposa que faleceu, o pai que não te dá atenção, acaba sempre, dentro de todas as histórias dele, vai ter um ponto que você vai pegar e vai se identificar, de certa forma. E isso acaba puxando você ainda mais pra dentro da história também, é uma coisa muito boa. Entendi. Mas eu pretendo dar uma chance pro Harlan, eu só preciso encontrar tempo mesmo. Os que você tem aí, os dois são da série do Myron, é o terceiro e o décimo. Só que dá pra você poder ler eles tranquilo, assim, solto. Você pegando e lendo na sequência, depois você vai acabar pegando as referências de um ou do outro aí. Só que eles são todos histórias fechadas. Tanto que quando eles começaram a lançar aqui no Brasil, eles lançaram os livros na ordem totalmente diferente. Eles não lançaram do primeiro, eles foram lançados do oitavo. O primeiro livro que eu fui ler da série do Myron foi o oitavo livro da série dele. E depois eu li o terceiro, depois o segundo, o primeiro, virou a essa bagunça aí, e depois que eles lançarem todos, que ainda tem acho que um ou dois que não foram lançados ainda no Brasil, aí eu vou pegar e vou reler do primeiro, vou reler em sequencial, né? Eu tenho noção do que é isso. Eu tenho uns, alguns livros do James Patterson que são assim, com o personagem Alex Cross. Então, tipo, as histórias são fechadas também. São nesse mesmo estilo de coisa aí. O Alex é um policial. Tanto faz se eu ler o primeiro ou o décimo. A história é fechada e tudo que você precisa saber vai ser dito ali. Isso. Se você leu antes, você vai ter uma riqueza maior de informações. Mas você não vai perder nada se você ler só aquele da... Fora. Exatamente, os dele também é esse mesmo padrão. Nesse mesmo formato. E às vezes acontece, como aconteceu aí com a própria Arqueiro, que tava lançando os livros tanto do Harlan quanto lança do James Peters, de comprar direito de outra editora. Às vezes, por isso que ele aparece que eles estão lançando do décimo e tudo mais. Eu tenho uma série também do próprio James Peterson, que é o Clube das Mulheres contra o Crime. Eu comecei a partir do quarto e nunca foi lançado pelo Arqueiro. Primeiro, segundo, terceiro, porque os direitos estão na Rocco. E o livro está esgotado. E há muito tempo atrás que tinha lançado 1, 2, 3, não vendeu e não continuaram a série. A Arqueiro comprou e continuou a lançar daí em diante. Sabe, às vezes o livro já foi lançado no Brasil e a gente que não sabe. Não, no caso dele, tem um em si que não tinha. Tinha alguns que não tinham sido lançados mesmo. Tinham quatro que tinham sido lançados por uma outra editora aí que também faliu. Os livros estão tudo esgotados. Só que a Arqueiro já tá conseguindo pegar, já lançou acho que dois dos quatro livros que era dessa outra editora, e tá lançando agora os que não tinham sido lançados até então também. Pois é, sei como é isso. Mas eu acho que a indicação é válida aí, pra quem gosta de romances policiais, gosta de thrillers, e para quem quer começar por algum, pode-se aproveitar a dica do Júlio e conhecer o Harlan Coben e esse mundo dos romances policiais. Você vai começar e, se você gostar, não vai parar mais. Então é isso! Por hoje, essas foram as nossas indicações. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado pelo menos algumas delas, se não todas. Pelo menos um ponto ou outro. A gente vai ficando por aqui, ouvinte. Você pode jogar ou pode ler. E também pode comentar também no site. Fazer suas indicações pra gente também. Dizer se gostou, se conferiu algum por causa das nossas indicações. Ou se já conhecia e tem mais algum ponto que queira destacar de algumas das que fizemos aqui hoje. E a gente se vê no próximo episódio do Multiverso X. Vocês podem falar também, colocar o... qual tipo de personagem vocês usaram no Saints Row, ou se não, se vocês tiveram alguma interpretação diferente aí do nosso caso do Dorian Gray, ou até se você conhece algum outro autor ou livro muito bom, tanto do Harlan Coben quanto de outros autores de romance policial. Vamos bater um papo por lá. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos a mais um Holodeck, que é a nossa zona de contato direto com o ouvinte, aqui onde lemos a sua mensagem, o seu e-mail e também passamos aquele recado esperto para você. Eu sou Ace Barros e hoje aqui comigo o meu fiel navegador, Airechu. Olá pessoal, tô aqui de novo. A Holly, como vocês já estão sabendo, tá ausente da interlúdio, então tô aqui fazendo uma ponta aqui, um extrazinho. Tô precisando de ajuda aí, que sem essa moça fica difícil organizar as coisas. Tá complicado. Mas vamos lá, como no último programa a gente não teve a nossa habitual leitura de e-mails, vamos fazer aqui o acumulado das duas últimas edições. Mas calma, que nem é tanta coisa assim. Aí, Exu, vamos lá começar pelo recado que a gente recebeu no podcast de número 9 sobre as nossas estranhas indicações, onde falamos sobre alguns jogos de tabuleiro, RPGs, falamos sobre a Saga da Fênix, os Goonies, Conta Comigo e outras coisitas mais. Vamos lá, aqui a gente teve um comentário do José Neto, é o Exor, que tá sempre marcando presença nos comentários do site. Ele diz assim: olá, olá amigos do Multiverso X, em especial a pessoa mais importante que me faz cada vez mais gostar do podcast e do conteúdo produzido. Você, Rolly, é o que comanda nessa nave, nesse sistema. Acho que devia participar mais do podcast. Caramba! Cadê a Rolly? Volta, Rolly. Tá vendo? Você faz falta. Bom, depois de encher os bits e bytes da Rolly, quero agradecer a vocês pelas indicações estranhas desse episódio. Tenho que dizer que não assisti Goonies, mas pretendo em breve. Também não assisti ainda Stranger Things, mas está na fila. Sucesso pra vocês e obrigado pelo comprometimento e profissionalismo conosco, seus fiéis ouvintes. Que isso, Exxon. Obrigado você por estar nos ouvindo e dando esse apoio todo aí. São fiéis ouvintes como você que fazem a gente persistir e continuar tentando melhorar cada dia mais esse programa aí. Mas, rapaz... Você já comentou aí, Arishu, e você viu que não adianta a gente tentar. Rolly é a pessoa mais amada desse podcast aqui e tá fazendo falta não só para os ouvintes, como pra gente, né? Pois é, vamos fazer um download aí de novo, aí, Rolly.executável. Tem que procurar onde essa criatura se escondeu. Procurei já na nave toda e ela já não tá mais a bordo. E eu notei que alguns equipamentos meus sumiu, inclusive a minha nave auxiliar, que eu uso para fazer as entradas... Na atmosfera e fazer minhas pesquisas sozinho aí. Acho que essa cidadã tá em algum canto do multiverso e agora fica difícil. Já foi dar um rolezinho. Tomara que tenha sido só isso, mas já tem quase um mês aí com essa cidadã desaparecida. Tem que preocupar. Mas voltando ao e-mail do Exxon, é isso que a gente tava falando pra ele, que apesar dele encher esse ego que não é nem um pouco pequeno da Rolly, essa cidadã está desaparecida e a gente espera encontrá-la em breve. Mas a gente não tá muito longe de conseguir, não. Parece que recebemos algumas pistas aí, não sei se verdadeiras, mas pode ser que ele esteja nos levando no rastro dessa cidadã aí. Então fica a dica das nossas recomendações pro José Neto tá conferindo. Ele disse que não assistiu o Goonies e nem Stranger Things. São dois. É um filme, uma série que valem a pena ser vistos. Rendeu assunto pra caramba com o podcast. Ele também, acho que ele vai gostar das referências que ele vai encontrar na série e se divertir bastante com a turminha de Goonies. Não só essas dicas. Quem não ouviu o episódio, aproveita pra ouvir o podcast, que aquele episódio tem umas dicas bacanas, inclusive os jogos que eu indiquei, o Old Dragon e o Dungeon Saga, já se encontram disponíveis à pronta entrega. Quem quiser adquirir o seu, é só procurar lá no link que está lá na postagem e você vai conseguir chegar no site ou procurar na sua loja de confiança. O Old Dragon não estava de graça aí outro dia, não? Isso! Obrigado, Erechu! O Old Dragon agora gratuito, mediante ao cadastro no site da Redbox. Quem quiser só conhecer o sistema de RPG, um sistema simples também, é só se cadastrar no site da Redbox que você recebe o Old Dragon gratuitamente em seu e-mail, o link para download. Não precisa nem investir mais, só jogar e jogar e jogar igual a turminha lá do... Stranger Things. Isso. Eu ia falar do Dustin. Enfim. Partamos então para os contatos referentes ao episódio número 10 sobre Calciferon. Vamos lá, que a gente teve um comentário do próprio Andrei, o autor do livro. Ele disse assim: galera, curti demais o episódio. Vocês foram um dos que abraçaram a causa desde a campanha e tem minha eterna gratidão. Sobre o episódio, tentei criar uma política quando for responder críticas positivas e negativas, entendendo que o meu papel de escritor termina na finalização da obra. Cada um interpreta a sua maneira, por mais que concorde ou não com os pontos levantados. Mesmo assim, os pontos foram extremamente pertinentes. Vocês acertaram algumas das coisas sobre referências, outras nem tanto, e os adendos colocados foram bem legais. Espero contar com vocês em uma futura próxima campanha. Beijo de Lux. Imagino que seja Luxifer. Pois é, rapaz. Eu já respondi lá o Andrei na publicação, mas é bom falar aqui que eu entendo perfeitamente a política dele e faz sentido essa política de evitar responder às críticas, seja elas positivas ou negativas, que evita fadiga, como eu disse mesmo lá pra ele. Evita um desgaste, qualquer coisa. Às vezes o ponto é mal entendido durante a leitura. Cada um tem uma vivência também, né? Então, eu vou ler o livro de uma forma, você vai ler de outra, o Júlio leu de outra totalmente diferente. A gente sentou pra tentar chegar num consenso entre a gente. Mas cada um vai interpretar de um jeito. E não tem como o autor dar conta de responder todo mundo, isso aqui foi por causa disso. E não sei, senão ele vai estar sempre também remoendo o mesmo livro ali. Não tem necessidade. Você leu, você interpretou a história, você viu os pontos negativos e os positivos dela ali, e ela te afetou de alguma forma, beleza, e segue em frente. Deixa o André escrever o próximo livro lá, que a gente já tá ansioso já pela continuação. Que bom que o Andrei entendeu tudo e levou numa... Tá tranquilo. Beijo de Lux pro senhor Andrei também. Ainda sobre o episódio de Calciferon, quem foi que apareceu novamente? Quem, senhor Enchil? Novamente o José Neto nos honrou com a sua presença nos comentários. Ele disse assim, aí foi diretamente pra você: Capitão Ace, obrigado por essa indicação, gostei muito do podcast, dos comentários, me deixou muito curioso pra ler o livro, que com certeza vou adquirir e indicar para meus amigos e amigas. O problema é que só aumenta a fila de livros pra ler. Aí ele ri aqui: temos excelentes escritores aqui no Brasil em vários gêneros. Eu não sou muito fã de terror e suspense, mas pelo que foi comentado no cast, esse livro é tranquilo de ler. Então vou ler e depois comentar o que achei. Não conheci o Andrei nem o podcast do mesmo. Mais um problema pra mim, que sou viciado em podcasts, pois vou ouvir também. Espero que tenha muito sucesso e que possa desenvolver seu universo. Abraço, Capitão Ace e demais tripulantes da Interlúdio. E novamente, saudades, Holly, e choros, espero que ela volte logo. Ela tem que voltar. A gente vai perder o ouvinte. A gente não tem o que fazer, hein? Holly é a dona do coração dos ouvintes aí. É do Exo, principalmente. Não é quando ele começou falando comigo que não esteja endereçada a mensagem a vocês também, porque aqui, ó, os demais tripulantes da Interlúdio. Sim, sim, você acha que eu não fico todo dia atualizando discos pra ver se tem comentário? Eu fico lá vendo lá se tem. O pessoal que não comenta aí, ó, dá uma visitinha lá, fala assim, eu vim gostando e tal, comenta qualquer coisa que é legal, faz falta. O comentário é o pagamento da gente aqui no site, no blog, no podcast. Pois é, e respondendo diretamente ao Exo, eu já respondi a ele no site, mas não custa nada respondê-lo também por aqui. Eu disse que ele não precisava nos agradecer, que a gente estava aqui para tornar cada vez mais universos conhecidos, afinal essa é a nossa função como exploradores de universos. E também falei que sei como é isso de ter a fila de leitura só crescendo, crescendo, crescendo. Eu também. Eu tenho probleminha. quero ler esse também. Vou ler esse aqui também. Essa série de 10 livros, interessante, vou ler também. Vira um problema. Mas é legal, é um hobby bacana que só acrescenta. Mas eu disse que ele pode aproveitar, porque a leitura, como a gente falou no próprio podcast, é que a leitura do Calciferon, ela é rápida. Então, tipo, ele entra na fila de leitura, mas ele sai também com a mesma facilidade. Tendo um tempo disponível em um único dia ou dois dias, você mata a leitura e... já vai pro próximo. E como a continuação ainda não tem data pra sair, ele pode ler agora e esperar o próximo, ou pode adquirir o livro e esperar a segunda pra ler em sequência, esperar o segundo só pra ler na sequência. Aí vai do gosto do leitor. E outra coisa, era tranquilizar ele quanto à temática. A gente acabou citando no podcast, mas não sei se ficou muito claro. O Calciferon, apesar de ele ter doses e beber das fontes de terror, suspense, essas coisas, ele não é um livro de terror. Definitivamente, ele não é um livro de terror, horror ou algo do tipo. Ele tem essa temática sobrenatural, mas ele é basicamente uma aventura ambientada em um cenário de fantasia urbana ou um toque do sobrenatural. De terror, ele não tem muita coisa. Tanto que a gente acabou comparando ele com alguns animes, assim, bem leve. Não chegamos a comparar ele com um anime mais pesado, ou um mangá com temática tipo Uzumaki. Não é. Eu considero ele um livro juvenil ou jovem adulto. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ler que vai gostar. Não tem uma restrição de idade, assim. Ele não é pesado, não é... Você não vai ficar chocado de ler o livro, não. Ele é tranquilo. Um livro pra descontrair, pra relaxar. Pra isso aí, ele é ideal. E sobre nossa literatura nacional, é claro que temos diversos autores produzindo coisa boa aí. Mas assim como a gente recebe de fora diversos livros bons, a gente também recebe aquela cacetada de ruins. E olha que a gente recebe um filtro. Nos nacionais a gente também tem isso. E a gente acaba deparando com imensa quantidade de produtos feitos aqui. E a gente acaba se deparando com alguns que, porventura, o autor não tem aquele cuidado, ou porque ele acabou se precipitando na publicação. Às vezes a gente tem uma editora ou outra que é meio picareta e acaba não conferindo praticamente o material. E a gente recebe no mercado alguns livros que têm uma qualidade, pelo menos física, menor do que alguns que recebem tratamento melhor por outras editoras. Mas é claro que mesmo esses livros que saem por editoras menores têm histórias muito boas que valem a pena ser conferido. A pessoa ficar com preconceitos e... Ah, é nacional, não leio nacional. Besteira das maiores que ela pode fazer. Eu, graças a Deus, eu nunca testemunhei ninguém falar isso, mas se eu ver, eu vou revirar os olhos, porque é absurdo. Em termos de qualidade, assim, a gente não fica devendo pra estrangeiro nenhum, não. Pode ser que por questão de filtro, assim, não chega tanta coisa ruim de lá de fora pra gente, né? Porque já passou em mão de editora, tem direito envolvido. Então, tem esse filtro. Mas a gente vê muita coisa boa sendo publicada aí, por autor independente, por autor estreante, e a gente não deve nada em qualidade pro pessoal de fora, não. Então, sempre que possível, a gente tá lendo, tá resenhando também. Pois é. Essa é uma dica boa aí. A gente no Multiverso X está sempre falando também de livros nacionais. É só acompanhar não só o podcast, se acompanhar o site. E lá em www.multiversox.com.br você pode acompanhar as nossas resenhas escritas e sai sobre livros nacionais, livros estrangeiros, sem desmerecer um ou outro. Quem gosta de ler, tem HQ, tem a porra toda, temos lá. E que bom que ele ficou conhecendo o Mundo Freak, que a gente já cumpriu nosso papel, já apresentou o livro e já apresentou também um outro universo que ele não conhecia. Ele vai poder aproveitar os episódios do Mundo Freak que são muito bacanas. E a gente recomendou o Mundo Freak já no nosso podcast de número, sei lá, mano. Acho que é o 5 sobre podcasts. Isso, no 5, na parte B. Indicações Isso. de podcast, indicamos o Mundo Freak lá. Quem quiser conhecer, o link para o Mundo Freak está aqui. E o que me faz lembrar, já que finalizamos com isso, a nossa zona de e-mails. Viu que eu disse que não eram muitos? Vamos aos recados. E como falamos do Mundo Freak, vamos a um recado aqui muito importante para você que já conhece ou quer conhecer o Mundo Freak. A Erechu, o que seria esse recado? É que agora o pessoal do Mundo Freak tá com o projeto de expandir o podcast e a gama de programas que eles oferecem lá. Eles já tem o Mundo Freak Confidencial, tem o Ponto G. Entre os outros conteúdos do site deles, eles querem lançar outros programas com outras temáticas e formatos. E para isso eles estão com a campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, que é um site lá que você cadastra e você faz uma contribuição por mês. A do Mundo Freak, a partir de R$4, você já contribui já e tem direito a participar de grupo no Facebook, a conhecer algumas novidades antes, tem alguns benefícios. Mas o legal é que por um valor irrisório você apoia projetos bacanas na internet e que acabam precisando desses recursos para estar se expandindo e tal. E dentre os programas novos que eles vão fazer lá com o dinheiro do financiamento, tem o Criptologia, tem o Hora Morta, tem o Popularium, que tá muito bom. O episódio piloto que eles lançaram ficou excelente, eu ouvi, gostei demais. E isso eu já tinha apoiado já logo que fiquei sabendo da campanha, fui ouvir os pilotos depois e falei assim, não, agora tá valendo a pena mesmo, vamos divulgar isso aí. O pessoal trabalha direitinho, então vale a pena a gente tá incentivando mais pessoas a participar. E também não vai nem afetar ninguém. R$4 é o quê? Basicamente simbólico, porque R$4 você pega só a passagem de ida, você não pega nem a passagem de volta nas grandes capitais, nas grandes cidades aí que o transporte tá crescendo, tá cada vez mais caro, você só consegue ir pra algum lugar. Então não é uma coisa que vai fazer tanta falta assim, R$4 no mês só. Cada mês R$4, se você quiser contribuir com mais, você contribui, mas com o básico você consegue ajudar a galera a produzir novos conteúdos e sempre com a qualidade Mundo Freak. Então se você ficou interessado, pode acessar apoia.se/confidencial e conferir toda a gama de programas que eles disponibilizam e todos os tipos de apoio que você pode dar, desde o mínimo até as vantagens de você apoiar com mais que R$4. E aproveita que você já tá no Apoia-se e dá uma contribuição também para Dragão Brasil, que voltou com tudo. A primeira edição já saiu, se você não tá participando ainda, você já perdeu a primeira. A 114 você ainda pode participar dela a tempo. Por muito tempo ela foi a maior, melhor e única revista de RPG no Brasil em circulação, e agora ela voltou em formato digital com a equipe original, com esse projeto agora no Apoia-se, por meio também do financiamento recorrente. Todo mês você vai estar recebendo a edição nova da Dragão Brasil com milhares de extras, porque logo nos primeiros dias ela já bateu todas as metas estendidas, e se você não conhece ainda, deveria. Por muito tempo ela foi, não, ela continua sendo a maior. É só a Dragão mesmo. Mantendo aquela qualidade, como o Erechu falou, com diversos conteúdos extras desbloqueados na campanha. Foi tanto sucesso que eles tiveram que criar novas e novas metas para fazer valer aquele investimento e o apoio e todo o carinho que o público estava dando a eles lá. Como o Erechu falou, você já não consegue mais pegar a revista de número 113, mas você pode pegar da 114 em diante. É só apoiar com o mínimo de R$7 e já ter acesso à sua revista no seu e-mail para se baixar calmamente, sem nenhum transtorno. Você não precisa mais correr na banca e ver se tem a disponibilidade, ir na outra banca para ver se chegou e chegou aqui, se a distribuição é ruim ou não. Você não vai ter mais problema com distribuição. Seu e-mail chega em casa, ó, certinho lá. E por falar em RPG, a gente tem mais recados sobre RPG, não é isso? Quando a gente começou a gravar, você fez um tweet lá perguntando pra galera da timeline se tinha algum recado que queria que fosse gravado no podcast. E o @ThiagoOdante pediu pra gente falar do Padrim, do RPG Next e do Rolando 20. Eu não conheço... Eu conheço o RPG Next, mas só de Twitter mesmo. Acho que eles me seguem lá. E o Rolando 20 também já apareceu na minha timeline, mas eu não acompanho. Você sabe do que se trata os dois? Ambos são podcasts sobre RPG. Parece que o Rolando 20 é um podcast voltado para o Dungeons & Dragons, agora na quinta edição, e deve variar com outros assuntos também que ninguém aguenta falar somente de uma coisinha só. Mas eu sei que eles estão com essa campanha no Padrim com um valor irrisório para quem quiser ajudar. Claro, antes de você ajudar a campanha, vai lá e escuta os episódios do Rolando 20 lá em www.rolando20.com.br. Escolhe os episódios, ouve. Se você achar que vale a pena o seu investimento, você pode ajudar a partir de R$1 ao mês. Se a gente falou que o que do Mundo Free Confidencial era barato, imagine pagar apenas R$1 para contribuir com a produção do podcast. A gente que produz sabe o trabalho que dá e sabe que R$1 sozinho não chega a fazer nada, mas juntando várias pessoas podendo contribuir com esse R$1 faz uma diferença enorme. E também lá o RPG Next, ele produz um grupo de podcasts sobre RPG, não apenas um podcast em si chamado RPG Next. Você pode conferir lá em rpgnext.com.br e seguir a mesma indicação que eu falei para o outro. Você pode ouvir o material, ver se te interessa e ajudar a campanha para melhorar a produção, produzir outros conteúdos. E também rola sorteios, não é só ajudar. Oh meu Deus, vou ajudar esses rapazes aqui. É claro que você também é beneficiado, com além de ter um programa de qualidade, você recebe o benefício de participar de sorteios e ganhar algum prêmio maroto. E o RPG Next também está com um valor irrisório para se você quiser começar a apoiar. Somente R$1. Exatamente a mesma coisa. Somente R$1. E a partir de um nível que você receba outras recompensas com R$2, R$3. Cada um vai subindo e cada nível te dá acesso a novas recompensas. Acho que vale a pena, no mínimo, você conferir, ver se gosta dos podcasts para pensar em ajudá-los. Então é isso, Ace. Não, claro que não. A gente já foi para os contatos, a gente já falou dos recados e agora falta a gente relembrar como o pessoal faz para entrar em contato com a gente. E como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente, Capitão? Bom, para entrar em contato com a gente é muito fácil. Você pode falar conosco através da área de comentários do podcast, comentar este e os demais episódios. Não importa se ele é mais antigo, você pode comentar lá que a gente responde tranquilamente. Mas se você quiser algo mais formal, você pode falar conosco através do e-mail, que é contato@multiversox.com.br, ou através da aba de contato lá no site. Tudo facinho para você preencher e enviar o seu contrato para nós. Mas quem quiser trocar uma ideia rápida com a gente no Twitter, como é que faz, senhor Airexu? É, o Ace você encontra no @multiversox, comigo é _Airexu, e o Júlio tá como @juliobarcelos com 2 L's. E não esqueça do senhor sumido, Diogo, que participou aqui em 2 podcasts só, mas ainda faz parte da nossa tripulação, que é @ID_Diogo. Tem aquela outra rede lá também, eu não uso não, mas se o pessoal preferir... Se você não for com o Airexu e quiser falar com a gente pelo Facebook, pode nos encontrar em facebook.com/multiversox. Então com isso a gente encerra o Holodeck. Então é isso, pessoal, desculpa a gente estar meio atrapalhado, que sem a roda a gente não consegue fazer essa coisa andar direito. Mas a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima transmissão. Até.